O pequeno pulgarzinho. Há muito tempo atrás, viveu um jovenzinho que era muito pequenino. Não era maior do que um dedo pulgar. Por isso, o pai e a mãe chamavam-lhe o pequeno pulgarzinho. O pequeno pulgarzinho não tinha irmãs, mas tinha 6 irmãos. Eram todos muito pobres, naquela família de 9 pessoas. O pai, muitas vezes, não tinha trabalho e, por isso, a mãe não podia cozinhar para os filhos. Um dia, quando os estômagos já protestavam contra a fome, o pequeno pulgarzinho chamou os seus irmãos e disse-lhes: "Oi, são irmãos, eu não sei o que vocês pensam, mas isto assim não pode continuar. Hoje ou amanhã ainda morreremos todos de fome. Tenho um plano. E se fôssemos pelo mundo fora, à procura da felicidade? Se ficarmos em casa, continuamos com fome. Se formos pelo mundo, encontramos comida e, quem sabe, outras coisas. Para além disso, o pai e a mãe não têm de se preocupar connosco e ficam com o suficiente para comerem. O que é que vocês pensam?" Os irmãozinhos do pequeno pulgarzinho acharam um ótimo plano e combinaram partirem na semana seguinte. Assim fizeram. Ao amanhecer, já eles estavam todos os 7 vestidos e preparados para começarem a aventura. Mas nessa altura, o pequeno pulgarzinho viu que o seu irmão mais novo tinha lágrimas nos olhos. Perguntou-lhe: "É, pequeno, o que é que se passa? Não tens coragem?" "Sim, tenho, sim. Não é bem isso, mas se fôssemos para longe e tivermos saudades, como é que encontramos o caminho para casa?" "Ah, é só isso? Também já pensei nisso. Eu tenho um grande saco com pedrinhas comigo e de vez em quando deixo cair uma pedrinha. E assim podemos sempre encontrar o caminho de volta para casa." O irmão mais jovem ficou descansado. E nessa altura já não havia mais nada que os impedisse. Estava um bom dia, por isso eles partiram, assobiando de contentes através dos campos. Andaram e andaram, mas não encontraram nada que pudesse ser a felicidade. Quando anoiteceu e eles já tinham andado muitos quilómetros, começaram a ficar cansados. E além disso, o pequeno pulgarzinho já não tinha mais pedras e tinham de encontrar um lugar para dormirem. Procuraram uma árvore alta e um dos jovens subiu lá acima. Quando ia a meio caminho, olhou à sua volta. Depois gritou cá para baixo: "Sim, lá longe, estou a ver uma luzinha. Penso que é uma casa." "Ótimo, vamos, rapazes. Vamos lá perguntar se podemos passar lá à noite." Os jovens dirigiram-se para a luz e, na verdade, encontraram lá uma casa. Mas que casa! Parecia uma casa para gigantes, tão grande ela era. Mas era a única casa nos arredores, por isso os jovens bateram à porta. Ouviram barulho lá dentro e, momentos mais tarde, a porta abriu-se a chiar. Na abertura da porta estava uma mulher muito grande, uma gigante. Ao princípio, ela não viu ninguém, e só quando olhou para baixo é que viu os 7 irmãozinhos. Dobrou-se e disse: "Bem, meninos, eu não vos conheço. O que é que querem assim a esta hora da noite? Não é a altura de irem para a cama?" "É sim, senhora. Por isso batemos à porta. Estamos muito longe de casa e não sabemos onde havemos de ir dormir. Por isso queríamos pedir-lhe para dormir aqui." "É preciso descaramento. Não sabem quem é o meu marido. É um gigante. E o meu marido gigante é doido por carne humana. Ele não está cá agora, mas daqui a pouco chega aí. E se vocês ainda cá estiverem, a vossa vida corre perigo." Isto era, portanto, um grande problema. Mas o que é que eles podiam fazer? Pequeno Pulgarzinho pensou profundamente e depois disse à gigante: Mas se não podemos cá ficar a dormir, ao menos tem alguma coisa para comermos? A mulher teve pena dos pequenos. Depois de pensar, disse: Está bem, entrem lá. Eu preparo um prato de sopa para vocês. Mas quando acabarem de comer, devem-se ir embora. Os jovens comeram um prato de sopa oferecido pela gigante. Gostaram muito e tinham tanta fome que ainda comeram mais um. Mas quando estavam a acabar o segundo prato, ouviram a porta da entrada abrir-se. Deve ser o meu marido. Agora é que vai ser bonito. Ele gosta tanto de carne humana. Depressa, fujam para o quarto. Escondam-se debaixo da cama e estejam calados. Os irmãos foram para o quarto. E passados momentos, o homem gigante entrou em casa. Ele cheirou um par de vezes e disse à mulher: Ahá! O que é que eu estou a cheirar? Já sinto o cheiro. Estiveram aqui pessoas. Diz lá, quem são? Onde estão? Pessoas? Que pessoas? Deve estar enganado, homem. Não estiveram cá pessoas nenhumas. Eu não me deixo enganar. Estiveram cá pessoas. Só lhe sinto o aroma. Não vale a pena entrar em discussões contigo. Vou, mas é buscar a comida. Já tens mais em que pensar. Pode ser. Pode ser. Mas depois da comida, vou à procura dessas pessoas. Eu sou doido por carne humana. Melhor não há. Felizmente que o gigante já estava cansado, depois de um dia de trabalho. Por isso, quando acabou de comer, os seus olhos fecharam-se e ele adormeceu. A mulher gigante esperou até ele estar a dormir e foi a correr ao quarto. Espreitou por debaixo da cama e disse aos sete irmãos: Depressa! Ela já dorme! Fujam todos! Os jovens saíram debaixo da cama, agradeceram à gigante pela sopa e atravessaram a casa em direção à porta. Uma vez cá fora, desataram a correr pela noite dentro. Sono já não tinham e, aos saltos, seguiram o caminho de volta que estava marcado pelas pedras. Já tinham partido há um bom bocado quando o gigante acordou. Ele abriu a boca, espreguiçou-se e disse à mulher: Bom, mulher, dá-me as minhas botas das sete léguas, porque eu vou à procura dessas pessoas. Apetece-me carne humana. O gigante calçou as botas de sete léguas, fechou a porta atrás de si e partiu, seguindo o trilho das pedrinhas. Com as suas botas de sete léguas, por cada passo que dava, ele andava 7 milhas. Por isso, não tardou a aproximar-se do pequeno Pulgarzinho e dos seus irmãos. Mas ainda durou tempo até apanhá-los. E quando isso aconteceu, os jovens ouviram-no chegar. Esconderam-se todos num arbusto. Quando o gigante lá chegou, parou e disse para si mesmo: Com estas botas, ando muito depressa, mas também fico muito cansado. Vou descansar um pouco. O gigante foi deitar-se no chão, com os pés perto do sítio onde estavam os irmãos escondidos. Adormeceu. Pequeno Pulgarzinho sussurrou aos irmãos: Ouça! Tenho um plano. É bastante perigoso, mas é a única maneira que temos para escapar. Quando ele acabou de falar, um dos irmãos pegou numa palhinha e passou com ela no nariz do gigante. Não aconteceu nada, porque o gigante continuava a dormir. Depois, os jovens calçaram as botas cuidadosamente. Esconderam uma das botas no bosque e meteram-se na outra, que era suficientemente grande para os sete. Seguiram o caminho das pedras e, por cada passo que davam, aproximavam-se 7 milhas de casa. Em menos de um minuto, estavam em casa. Os pais ficaram muito contentes por verem os seus filhos. Depois de se terem abraçado e beijado, pequeno Polegarzinho disse aos pais: Veja, pai e mãe, esta é uma bota de 7 léguas, na qual fugimos do gigante. Por cada passo que damos, andamos 7 milhas. Admirado, o pai de Polegarzinho tirou a bota da mão do filho e disse: Podemos ganhar muito dinheiro com ela, porque toda a gente quer andar depressa. Assim já podemos comprar comida e não temos de passar fome. Desta maneira, pequeno Polegarzinho e os seus irmãos tinham conseguido encontrar a felicidade que procuravam. O Capuchinho Vermelho. Era uma vez uma querida menina a quem chamavam de Capuchinho Vermelho. Isto porque a sua avó, que gostava muito dela, lhe tinha oferecido um capuz de flanela vermelha. Ela usava-o muitas vezes e, por isso, as pessoas conheciam-na pelo Capuchinho Vermelho. Um dia, durante as férias, a mãe do Capuchinho Vermelho chamou-a e disse-lhe: Tu sabes que a avó está doente. Eu fiz bolinhos para ela e pus nesta cesta. Também pus manteiga, queijo e ovos lá dentro. Queres levar esta cesta à casa da avó? O Capuchinho Vermelho disse que sim, porque ela gostava de ir à casa da avó. A sua mãe ainda lhe disse: Tem cuidado, anda sempre pelo carreirinho e não atravesses o bosque. O Capuchinho Vermelho disse que sim. Pegou na cesta, pôs lá a cabeça e pôs-se a caminho. Era bastante longe da sua casa até à da avó, mesmo indo pelo carreirinho, pelo meio do bosque. Mas ela não foi pelo carreirinho, como tinha prometido à mãe. A mãe, com certeza, não se importava que ela fosse apanhar umas flores para levar à avó. As flores cresciam na beira do caminho. Ela olhou à sua volta e foi apanhar flores. Estava quase a apanhar as flores quando ouviu uma voz atrás de si: Olha, Capuchinho Vermelho! Olá, Capuchinho! O Capuchinho Vermelho olhou para trás e viu o lobo. Ela não sabia que o lobo era um animal perigoso e disse: Olá, lobo! Que bonito cesto levas aí! O que é que tem dentro? Oh, bolinhos, manteiga, queijo, ovos e outras coisas boas. Que engraçado! E para onde é que levas o cesto? Para a avó, claro. Ela está doente e isto é bom para ela. Naturalmente. É bonito ver as meninas cuidarem da avó muito bem. E a tua avó mora aqui no bosque? Sim, um bocadinho mais à frente, uma meia hora a pé. O Capuchinho tinha apanhado as flores. Voltou ao carreiro e continuou o seu caminho para a casa da avó. Mas o lobo sabia como é que chegava à casa da avó do Capuchinho, atravessando o bosque. E ele apetecia-lhe 2 deliciosos manjares, o Capuchinho Vermelho e a sua avó. Por isso, correu pelo bosque, para chegar primeiro à casa da avó. Por isso, quando chegou, bateu à porta e a avó respondeu. Quem está aí? O lobo mudou a sua voz e respondeu. Sou eu, o capuchinho vermelho. Venho trazer-lhe um cesto com bolos, manteiga, queijos e ovos. Ah, és tu, capuchinho. Puxa a corda, querida filha, que a porta abre-se sozinha. O lobo encontrou a corda e abriu a porta. Entrou sem barulho e abriu cuidadosamente a porta do quarto da avó e olhou lá para dentro. A avó do capuchinho estava deitada na cama. Com um salto poderoso, o lobo caiu em cima da cama e engoliu a velhinha com roupa e tudo. Depois, vestiu-se com a camisa de dormir da avó, pôs a sua touca e deitou-se por debaixo dos cobertores. Isto aconteceu tudo enquanto o capuchinho vermelho ia a caminho da casa da avó. A cantar, em surdina e aos saltos pelo caminho do bosque, chegou um quarto de hora mais tarde da casa. O capuchinho vermelho sabia exatamente como devia entrar em casa. Puxou por uma corda e a porta abriu-se. Depois, ela chamou. Olá, avó. Sou eu, capuchinho vermelho. A mãe fez bolos para si e eu também lhe trago manteiga, queijo e ovos. Mas, estranhamente, a avó não deu resposta. O capuchinho vermelho andou em direção ao quarto da avó e espreitou à porta. Lá estava a avó na cama com a touca enfiada na cabeça. Parecia estar a dormir. O capuchinho vermelho achou um bocado estranho, mas aproximou-se. Agora, o capuchinho vermelho podia ver a cara da avó e assustou-se um pouco. Ela disse. Mas, avó, tem umas orelhas tão grandes. O lobo olhou com um olho meio aberto para o capuchinho vermelho e disse, com uma voz disfarçada. Sim, minha menina, é para te ouvir melhor. O lobo não conseguia afastar o seu olho de comida tão tenra e abriu muitos olhos. O capuchinho voltou a assustar-se. Mas, avó, tem uns olhos tão grandes. Sim, minha menina, é para te ver melhor. Depois, o capuchinho viu uma fila de dentes a brilhar na boca do lobo e disse. Avó, tem uns dentes tão grandes. É para te comer melhor. Rugiu o lobo. Saltou da cama, abocanhou a menina e engoliu-a toda inteirinha. O lobo tinha comido tanto de uma vez, uma avó inteira e um capuchinho vermelho, que ficou cheio de sono. Voltou a deitar-se, adormeceu profundamente e começou a ressonar, de tal maneira que as árvores em redor da casa estremeciam. Quando, nessa tarde, o caçador passou perto da casa, ficou preocupado, porque ele conhecia muito bem a avó do capuchinho vermelho e nunca a tinha ouvido ressonar. Pelo sim, pelo não, foi ver o que se passava e, para sua surpresa, deparou com o lobo deitado na cama, em vez da avó. Pegou na sua espingarda e estava quase a disparar sobre o lobo. Mas ele não disparou, porque no último momento lembrou-se que o lobo mau poderia ter comido a avó e o capuchinho vermelho. Pegou na sua faca e abriu cuidadosamente a barriga do lobo. Quando o corte já era suficientemente grande, o capuchinho vermelho saiu lá de dentro. E quando o corte era ainda maior, saiu lá de dentro a avó. Como ficaram contentes por o caçador as ter salvo. O capuchinho vermelho disse. Eu penso que nunca tive tanto medo. Eu também não, querida menina. Como era escuro e repelente na barriga do lobo. O caçador pegou numas pedras grandes e pô-las dentro da barriga do lobo. Depois a avó pegou numa agulha e linha e tornou a fechar a barriga do lobo. Quando acabou, disse. Bom, vamos lá ver. Como é que o monstro reage? E depois foram sentar-se os três no corredor para ver o que acontecia. Não tiveram de esperar muito. Após alguns minutos, o lobo acordou. Ele bocejou, espreguiçou-se e disse para si mesmo. Ai, ai, que dores de barriga que eu tenho. Voltei a comer demais. Mas tenho tanta sede. Vou beber água. O lobo saltou com dificuldade da cama e saiu em direção ao poço. Quando lá chegou, debruçou-se para a frente para beber água. Mas não teve tempo para isso, porque com o peso das pedras na barriga, desequilibrou-se para a frente. Caiu dentro de água e afogou-se. O capuchinho vermelho foi visitar a sua avó frequentemente. Mas se bem que agora não houvesse nenhum lobo mau no bosque para lhe fazer mal, ela ia sempre pelo carreiro. Nunca se sabe. O flautista de Hamelin. Há muito tempo atrás existiu uma cidade que se chamava Hamelin. Hamelin era um lugarzinho bonito e normal, onde não havia nada de especial. As pessoas viviam felizes e não se passava nada. Mas um dia tudo mudou, porque Hamelin ficou infestada de ratos. Viam-se ratos por todo o lado. E quando não se viam os ratos, ouviam-se chiar, fora na rua ou dentro, nas caves e nos sótãos. Os habitantes de Hamelin tentaram matar os ratos com veneno e tentaram apanhá-los com ratoeiras. Mas não serviu de nada. Os ratos não se preocuparam nada. E dos gatos, há muito tempo que os ratos não tinham medo. Eles roubavam o tocinho dos sótãos e o fiambre das cozinhas. Apanhavam os pintos na capoeira e matavam-nos, ou chupavam os ovos todos. Subiam à mesa da cozinha para roubarem a papa, e até entravam nos berços dos bebés e esvaziavam os biberões. Era uma grande tragédia. Quando as mulheres de Hamelin tinham de descer às caves para buscar comida, tinham medo de irem sozinhas. Os homens tinham de ir à frente, armados com paus e forquilhas, para afugentar os ratos. Por fim, os habitantes de Hamelin já não sabiam o que fazer. Apenas o burgomestre pensava que os ratos não eram um grande problema. Até que um dia, estava ele em casa a comer, os ratos vieram-lhe roubar do seu prato o puré com a salsicha. Nessa altura, o burgomestre pensou que era demais. Chamou os vereadores e disse-lhes: Meus senhores, nós temos uma praga de ratos em Hamelin. Isto não pode continuar assim. Há que fazer qualquer coisa. Vamos ver o que se pode fazer para acabar com esta situação. Um dos vereadores tinha uma proposta. Os moradores da nossa cidade já fizeram tudo o que estava ao seu alcance para acabar com os ratos. Apesar disso, o número de ratos continua a aumentar. Temos de oferecer um prémio. Todos concordaram e o burgomestre disse: Bom, nós podemos prometer um prémio de 1000 contos ao homem ou à mulher que nos livre desta praga. Ele deu ordem ao arauto da cidade para espalhar a notícia. O arauto leu a decisão, repetidas vezes, a toda a gente que a queria ouvir. Há um prémio de 1000 contos para quem nos livrar da praga dos ratos. Os habitantes de Hamelin fartaram-se de pensar, porque 1000 contos era uma quantia enorme, mas ninguém sabia o que fazer. Dias mais tarde, chegou um estrangeiro à cidade. Era um homem muito estranho, de capa larga e com uma camisa de cores, com uma flauta e uma corda ao pescoço. Ele foi direito ao burgomestre e aos vereadores e perguntou. Boa tarde, meus senhores. Ouvi dizer que há um prémio de 1000 contos para o homem ou a mulher que liberta a cidade da praga de ratos. É verdade? Com efeito, caro estrangeiro. Melhor ainda, quem o fizer bem feito e depressa pode ganhar 2000 contos. 2000 contos? Isto não é preciso. 1000 é suficiente. O estrangeiro saiu para a rua, pegou na flauta que trazia ao pescoço e começou a tocar uma melodia contagiante. E imediatamente saíram ratos de todos os cantos e buracos. Vieram dos sótãos e das caves e de todos os outros esconderijos. Deixaram a comida na cidade e foram atrás do estrangeiro da flauta. Não ficou nem um rato na cidade. O flautista dirigiu-se para o rio. Aí entrou num barco que estava amarrado na margem e começou a rumar enquanto tocava. Os ratos saltaram com ele e caíram todos dentro d'água, sendo imediatamente levados pela forte corrente. Os animais morreram todos e, assim, o estrangeiro libertou Amelan da praga de ratos. Porque não havia mais ratos em Amelan, o flautista regressou à margem do rio. Depois, foi logo ter com o burgomestre e os vereadores. Senhor burgomestre, vereadores, penso que estão satisfeitos. Não há mais ratos em Amelan. Todos os animais morreram afogados. Eu venho buscar a recompensa. O burgomestre olhou para o apanhador de ratos e, gaguejando, disse... Sim, sim, a recompensa, hein? Bem, estrangeiro, nós estivemos a discutir e depois de pensar achamos que 1000 contos é muito dinheiro. Muito dinheiro. Para ser mais exato, demasiado dinheiro, na verdade. Mas sabe uma coisa, aqui tem 100 contitos, isso deve ser suficiente, não? O estrangeiro, que tinha feito o que lhe tinham pedido... Ficou furioso, muito furioso, para dizer a verdade. Agora que o problema estava resolvido, o burgomestre e os vereadores não queriam cumprir a palavra. Desferindo um murro, o estrangeiro pôs o saco com os 100 contos na mesa e disse... O combinado. Meus senhores eram 1000 contos. Para resolver o problema, e não 100. Eu tenho de receber 1000 contos. Pensem bem nisso. Estão avisados. O burgomestre e os vereadores não ligaram aos avisos do estrangeiro. Ouça, caro homem, nós não temos medo de ameaças. Pode receber 100 contos e, se não quiser, desapareça. Boa tarde. O estrangeiro ficou realmente furioso. Saiu para a rua, pegou na flauta que estava amarrada ao pescoço com uma corda e começou de novo a tocar uma melodia contagiante. Não era a mesma melodia que tocou quando expulsou os ratos, mas era parecida. E desta vez, as crianças da Amelan começaram a andar atrás do estrangeiro. Fugiam dos seus quartos e escapavam à atenção das suas mães. Rapazes que jogavam à bola e raparigas que saltavam à corda deixavam os seus jogos. Quem estava na escola saía da sala de aula. As crianças saíam de todos os lados, até não haver mais crianças. Até mesmo as crianças que estavam doentes foram para a rua, atrás do cortejo, com o flautista à frente. Os pais e as mães da Amelan tentaram impedir os seus filhos de irem com ele. Mas não havia nada que impedisse a melodia contagiante do flautista. Os homens ainda se lembravam bem do que é que o apanhador de ratos fizera com os ratos de Amelan. Por isso correram para o rio e esperaram lá para salvar as crianças quando o estrangeiro as levasse para a água. Mas não aconteceu nada disso. Ele foi para o lado contrário, por uma fenda na montanha, que começava fora da cidade. Todas as crianças seguiram atrás do apanhador de ratos através da fenda. Quando a última criança atravessou a fenda, a rocha fechou-se e os adultos não puderam entrar com eles. Nunca mais ninguém ouviu falar das crianças de Amelan. O patinho feio. Era uma vez uma mãe pata que estava ocupada a chocar os seus ovos. Num bonito dia de primavera, todos os ovos deram um patinho, menos um. Eram patinhos muito bonitos e a mãe pata estava muito orgulhosa. Ela só estava aborrecida por não ter chocado o último ovo. No dia a seguir, passou por lá uma velha amiga que lhe perguntou por que é que ela ainda estava no ninho, quando os patinhos já andavam dentro de água. Ela respondeu: Oh, ainda tenho um ovo por chocar e não quero sair. Deixa-me ver. Oh, já estou a ver. É muito maior que os outros. Deve ser de Peru. Deixa lá, pequena. Esquece-te dele e dedica-te aos teus pequeninos. Talvez tenhas razão, mas eu dediquei-lhe tanto tempo que vou esperar mais um dia. E foi o suficiente, porque no dia seguinte partiu-se a casca do ovo. E lá de dentro saiu um patinho. Bem, um patinho é melhor dizer um pato, porque o jovem era muito maior do que os outros e muito mais feio. Muito mais feio. A mãe pata estava contente pelos seus filhos terem saído dos ovos. Quando ela saltava para a água, logo os patinhos iam atrás dela. Depois, nadavam todos em fila, com o patinho feio em último lugar, para a casota dos patos, onde viviam muitos mais patos. Depressa o pato feio descobriu que os outros patos não gostavam dele. De cada vez que ele ia apanhar alguma coisa para comer, eles adiantavam-se e tiravam-lhe a comida. De uma vez empurraram-no e de outra morderam-no no pescoço. E os outros patos diziam à mãe dele: Que pato mais feio! Vê lá, mãe, está todo cheio de rugas. E vê bem a cor dele. É cinzento. A mãe do patinho feio teve pena dele e disse: Não te importes com o que dizem, filho. Os bebés têm muitas vezes rugas e são cinzentos. Vais ver que ficas bom. Mas o patinho feio sentia-se infeliz. Tão infeliz que uns dias mais tarde resolveu ir-se embora sozinho a tentar a sorte noutro lugar. Em silêncio, nadou para fora da casota dos patos e continuou a nadar até encontrar um lugar sossegado no lago dos patos selvagens onde pudesse descansar sozinho. Eu gostava de encontrar alguém que gostasse de mim, suspirou ele. Um pouco triste, porque já sentia saudades da sua mãe e dos seus irmãos, encontrava-se num canto a pensar quando um casal de patos selvagens o viram. Vieram ter com ele e grasnaram: Vê lá bem, um pato manso. O que é que ele faz aqui? Diz lá, é mesmo um pato? Ah, parece um pato, mas é muito maior e mais feio do que os outros. Ah, bom, muito prazer, mas mantém-te afastado das patas, porque senão elas assustam-se e têm e vêm. Duas grossas lágrimas rolaram pela cara do patinho. Ele tinha tanta esperança de encontrar alguém que gostasse dele. Escondeu-se ainda mais no seu canto e esperou que ninguém o encontrasse mais. Durante 2 dias e 2 noites esteve sozinho, mas depois o patinho teve de sair para ir à procura de comida. Estava ocupado a comer, quando perto dele aterraram 2 gansos. Primeiro não o viram, mas mais tarde sim. Um dos gansos aproximou-se, olhou bem para ele e disse: Como és feio! Não é que seja importante, mas é verdade. Bom, tão feio assim nunca tinha visto. Nós vamos deixar-te em paz, mas não te aproximes das nossas irmãs, porque não queremos animais na família tão feios como tu. Temos de ser um pouco felizes, não é? Ainda mais triste do que anteriormente, o patinho nadou para longe. Ele não queria ficar no lago dos patos selvagens, porque ali ninguém gostava dele. Ele continuou a nadar por mais umas horas, até chegar a um sítio deserto e seco, onde resolveu parar para dormir. Era uma velha quinta a cair de podre, perto da água. O patinho voou para o parapeito e viu pela janela uma velhota, um cão e um gato, todos os 3 a dormir. A porta estava entreaberta e o patinho resolveu entrar. Procurou um lugar escuro e resguardado no quarto, perto da lareira, e adormeceu como uma pedra. Quando na manhã seguinte acordaram, o cão e o gato descobriram logo o patinho. O gato olhou surpreendido e disse: Olá, pato. O que fazes aqui? Pensas cá ficar? Tens de saber fazer muitas coisas. Sabes saltar como eu? Ou eriçar os pelos? Não? Podes pôr ovos? Sim? Não? Todos os patos podem pôr ovos, não é? Não, não sei, isso não sei. Também não sei pôr ovos. Eu sou um jovem e os jovens não põem ovos. Nessa altura, o cão meteu-se na conversa. O que é que sabes fazer então? Correr muito e ladrar como eu? Também não. O que é que podemos fazer contigo? Não sabes fazer nada. O melhor é ires-te embora e aprender alguma coisa. E quando souberes algo, podes voltar. O patinho percebeu que não era bem-vindo naquela quinta. Correu para fora, através dos campos, e não sabia o que havia de fazer. Pensou para consigo próprio. Tinha sido melhor ficar com a minha mãe. Ao menos ela gostava de mim. Talvez eu possa voltar à casa dos patos. Não é divertido, mas ao menos estou ao pé da minha mãe e dos meus irmãos. Assim pensou, melhor o fez. O patinho feio atirou-se de novo à água e nadou de volta para casa. Quando atravessava o lago dos patos selvagens, ouviu o barulho de asas por cima de si. Ele olhou para cima e viu um bando de pássaros muito grandes e fortes, com poderosas asas brancas, a voar. O patinho ficou a olhar para os pássaros. Eram cisnes. Nunca tinha visto pássaros tão nobres e parecia que lhe davam coragem. O patinho susteu a respiração e mergulhou tão fundo quanto pôde. Ele desceu e desceu até não poder respirar mais. Voltou ao de cima de água e encontrou-se entre os pássaros que tinha visto há momentos. Ficou muito assustado. Um dos cisnes nadou em sua direção e ele ficou cheio de medo. Escondeu a cabeça entre as asas e ficou à espera do que acontecia. Então ouviu o cisne dizer: Diz lá, por que estás com medo? É, queres-me pôr daqui para fora, com certeza. Toda a gente quer correr comigo. Ninguém gosta de mim. Em todo o lado e por toda a gente sou desprezado. Porque é que havias de ser diferente? Eu sou o patinho feio e ficarei assim toda a vida. Pequeno patinho feio? Como assim um patinho feio? Tu não és um patinho. Tu és um cisne. Um dos mais bonitos cisnes que eu já vi. Vê-te bem na água o teu belo reflexo. O patinho feio fez o que o cisne lhe tinha dito e viu um jovem e belo cisne. Ele não era nada um patinho feio. Ele era um bonito cisne. Ele não tinha nascido de um ovo de pato, não. A sua mãe tinha chocado um ovo de cisne. Ele ficou tão aliviado e excitado que nunca mais pensou na casota dos patos. Ele só queria uma coisa, ser um cisne nobre entre os cisnes. O jovem patinho feio tinha encontrado o que sempre tinha procurado e por isso era feliz.